O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Vamos lá, filho. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. Baroteiro, baroteiro. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito. Valeu, Franjinha, valeu, Tom. Valeu, Josias. Abertura do verão 2019. Aqui no Ipanema. Estamos aqui. Vamos tocar pra galera até a hora que a galera quiser. A imagem do prazer, pensando em você. Não é isso, Tom? Teu corpo me fez esculpir. Sem abertura, mixando. Bora, Vanderlei! Canta pra mim, canta. Toninho. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz, mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que o nosso empresário Deca, porque se eu grande Deca, tamo junto, Deca. Hoje ele tá carreira solo. Um alô, que quer? Minha querida luxuosa Keké, ao lado do seu esposo, não tem nada. E tá chegando mais um carroceiro. Tempo pra poder voltar, pois até mesmo aí o casal JJ. Pensar em aí o Júnior Jô. Como era antes, pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar. Minha amiga Ariane, coração, amor, lá de Marituba. Amor não é essas divas. Não. Valeu! Ele vai dar o papo pra mim, vai, vai. Quem ama, respeita. Quem ama, não mente. Quem ama, não fere. Pois quem ama, sente. O amor de verdade não é passageiro. É pra eternidade, é pro tempo inteiro. Quem ama, não deixa o outro sozinho. Nem nunca ofende. Égua do calor, vou te contar. Quem ama, apoia, divide e ajuda. Quem ama de verdade, por seu amor lutar. E vai a lutar. Pra te conquistar, usar armas que tenho. Aí, Sargento Ábio. Alô, Bia. Aí, o Carlinho e a Shirley. O casal da oficina, o Carlinho. Você é minha presa, como loba. Vou te caçar. Quero ser o seu amor. Cadê o meu Sem Limites? Alô, Sem Limite! Não tem pra onde fugir. Como preso vou te deixar. Desses meus desejos. Aí o meu fanático Charles. Aqui, juntamente com o Diego Mesquita. Aí o meu parceiro Cavanhaque. E a sua primeira dama, amiga Adriana. Tá desde sexta-feira com a gente. Dança pra você, amor só pra você. Danço pra você. Anilho! Parceiro Patrick, aí sobrinho do meu empresário Deca, aí Patrick, pode se ver, vamos tocar, nada mudou, é o maestro já na área, o tempo bem te traz, enfermeira Isolete, olha Isolete, com certeza um alguém, vamos embora no barbudo, que bom te encontrar, amura hoje, não sei nem o que te dizer, mas já sei viver sem você, gostou, mas enfim aprendi. Tudo acabou, o nosso amor teve fim, mas as lembranças que ficam não se apagam assim. Toninho, tem coisas que a gente não tira do coração. DJ Toninho, amores passados, amigo careca, ficam na recordação. Bora careca, minha empresária Ana Maria, lá do Pisos. Aí a Jéssica Uva, a Nádia, mesmo assim, aí o segurança, o segurança de primeira qualidade, e vai o meu amigo Aloysio, tá no apoio. Tem coisas que a gente não, e a contadora Amélia Garcês, é a contadora lá do Pintos. Momentos que ficam pra sempre na rede. Aí você chega lá no Pintos, senta no lado dela, já tenho também, ela começa a contar um monte de história pra você. Também minha vida refiz. Que bom te encontrar e dizer que também sou. E Amélia, feliz. Eu te amo, baixinha. Jorge Moraes e companhia. DJ Toninho, tenho te dizer, mas não quer me escutar. Não é mais como era. Não me chama de amor, não me faz mais carinhos. Pensa que eu sou. Aí o meu casal de luxo. Você não sabe o que é. Minha top model, Nayana Venturini. Tá aqui com a gente ao lado do seu esposo. O meu amigo DJ Renato Reis. Amor, e aí, Nayara? E aquele CD do Maestro Maiara? Vírus musical e DJ Paulinho, boca de cantor. E Nayara! É verdade, vou te esquecer. Aí, professor Ronaldo! Não me olha assim, não me olha assim. Me sinto como se estivesse no fogo cruzado. Mas tenho que dar o fim. Tento te dizer, mas não quer me escutar. Não é mais como era. Não me chama de amor. Alô, Ritinha. Professor Ronaldo. Torinho! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando. Paulinha. Mas você também podia marcar. Aí o meu parceiro Erlo, o grande Erlo. Ela, a minha chocolate. Alô, Silmara. E ela, Érica Doce. Tá chegando aniversário da Silmara lá no Caribe com a carroça. Minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extrema unção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data. E as mega tops! Minha amiga! A minha querida Angélica e o seu esposo. Aí o meu parceiro Marlo aniversariando hoje. Eu também não. Parabéns, Marlo. No velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Vamos lá, filho. Alô, Gabi! Minha amiga Gabi. Também no meu parceiro Careca. Aí, Careca! Aí o meu casal de luxo lá de Coraci, já por ali. Meu parceiro Renato e a Shirley. Um abraço aqui do Maestro. Baia. É o nome da emoção. Ele manda um abraço aí, o Sargento Ábio, juntamente com a Bia. Bora, Cíntia! Luxuosa Carroça da Saudade chegou. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você. Tá chegando o aniversário do patrão Carlito. Festa dos Dias Pais, lá na Via Show. Vai ter a carroça, a Cineral, o Retrô, o Bi Saudade. Você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Ali, ali, ali. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. E aí, tá aí? Todo meu. Os nossos melosos também. Aí, melosos! Melosos DNA! Simone Otero! Querer ganhar seu coração. bora que quer, bora que quer. Minha comissão de frente, minha querida que quer e seu esposo, esse casal que dá maior valor aqui na carroça. Eu também estou sofrendo. Tá chegando a Quequezinho. Saudade, estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Eu soube que você chorou. Minha amiga Silvana. Quando alguém falou em mim. Minha carroceira de luz, Silvana. Um beijo pra você também, menina. Se você não gosta dele. E aí? E por que não deixa? Vai dar o papo então, vai. Larga tudo e vem pra. Larga tudo, Érica. Pra mim. Vem, vem, vem. Volta. Vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor. Com estamos ao vivo aqui no Ipanema, doutora. Minha paixão. Simbora. Paixão. É a abertura do verão. Volta. É o maestro. Volta. Marcelo Araújo, dá um close aí, ó. Comigo. Estamos aí ao vivo. Você é aqui na página da carroça. Paixão, paixão, paixão. Oh! Ei, Ritinha! Olha só, sobrinha. Obrigado pelo carinho, viu? Valeu, tamo juntos. Vamos até uma da manhã aqui. Eu soube que você chorou. Quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim. Pra mim. Uhul! E até meu modo de vida eu modifiquei. Bora, caceteiro. E recebi de você uma. Esse aí é o caceteiro do Otero. Essa é a velha guarda. E vi sumir aos pouquinhos do meu maior. E aí, franjinha? Mas acontece que um outro alguém. Aí, Toninho, deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Charles da Pedreira. Dá pra aqui, ele e sua celebridade. Um grande abraço do Ali do Brasil. Rapaziada chegando. Ainda tem gente chegando, né, meu? É, tio Val. Explodiu! Minha vida se modificou. Galera do Pintos Lanche, um grande abraço do Franjinha. Adeus, empresária média. Tá por aqui, um abraço da toda a galera. Adeus. Deixa eu abraçar nosso amigo Rione, o Punk. Eu a dupla de DJs que detona no estado do Pará. Tá por ali fazendo corpo a corpo, tomando todas. Preciso mais de... Só namorado, bate, sai e toca. Adeus, adeus. Um abraço no Franjinha. Eu consegui. Alô, Erlo! Um abraço a você! Tem muita coisa boa pra rolar. E o tio Val já falou. Vai até bem cedinho. O máximo até 5 da manhã. Ainda mais que aquela barreira do Detran. E recebi de você. Na ponte, papai. Segue o fluxo! E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. O Diego Mesquita também. Nosso amigo Cavanhaque. Adriane também, um grande abraço. Celebrando o Uga Uga. Calma, não te mistura. Bora, Charlie! Que me respeita. Nega Zuzu! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu Sargento Hábio. Trago flores, trago rosas, meu amor está... Abertura do verão aqui no Ipanema do Outeiro. Trago flores. Essa carroça é uma loucura. Trago rosas. Valeu a todos. Meu amor. Aos seguidores. Está aqui. Firme e forte com a carroça. Não tem hora pra terminar. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir. Minha amiga Tati. Alô, Tati. As Marias da Carroça. Minha amiga Tamis também tá comigo. Alô, Tamis. Nosso um beijo, menina. Não terá fim. Alô, Fábio. Fábio Lian. Toninho. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não. É o maestro aqui no Ipanema. Nosso amor. Jefferson Barretos, amiga Suela e Souza, aí no Carroça Fest. Para a Carroça Festa. Queria abraçar o assessor dos DJs, nosso amigo Babuino, o homem que dita a moda. Cabelo esconde o seu olhar. Sopra o vento, sopra o vento. Eu me lembro da primeira vez. Eu sempre vou lembrar. Vinha contra o vento. Já já a gente vai dar um passeio lá no fundo do baú. Ela vive só de alô e olá. Sopra o vento, sopra o vento. Meu empresário Vanderlei. Chama o sol e dá. Desde cedo com o maestro. Sempre no apoio. Aí, Vanderlei. Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar. No seu movimento lento de cheiro. Dá-lhe carroça. Aí, Camila. Meu querido Aloysio Limpeza. Nós. Aí, Paulinha. Alô, Paulinha. Alguém te ama. Fiz uma canção só pra ler. Alô, Sedutor, já chegou com a gente. Ei, Silvana, um beijo pra você, minha gata. Tenho um segredo e vou dizer. As Marias do Pop. Me amar, assim como o vento sabe inventar. Agora a sua saudade é de luxo. Agora, agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho. DJ Toninho libera o som e sabuga na saudade. Saudade. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Bora dançar bem coladinho agora, bora! Este seu jeito, bora, careca, de me abraçar. A hora é agora. Este seu jeito de olhar pra mim. Meu amigo Mala da Pedreira. E a sua camisa bonita. É Mala. Tanto assim. É nós. É por você que canto. Nega Juju. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Saudade. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu... Rapaz, tem hora que o Vidigal do Maranhão é de Sori. Vou te contar, viu? Meu amor, onde é, Vidigal? É por você que canto. Você é do Maranhão, é? Agora que caiu a ficha, rapaz. Sardeca. Alô, Patrick! É o tio e o sobrinho. É dois caceteiros. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Saudade. Que loucura, a gente só vivia abraçado. Ela tá conectada aqui diretamente lá de Recife. Minha querida Sueli Queiroz. Um beijo pra você, Sueli, é nóis. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia, meu querido Negão de Coraci, esse eterno Tupinambá. Aê, Negão! Eu queria sair um vale e você dava sem eu pedir. Como é que é? Tanto amor e tudo que o amor pode dar. Aí, Sônia, e só ia Sônia Araújo. Se eu fosse também, é o nome da emoção. Eu não posso acreditar. Saudade. Que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele grande amor dançou? DJ Toninho, Toninho. Sem conversa alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos meio antigos. Que loucura! disfarçar dos amigos. Nayara Venturini, a mulher do bronze. Aparências. Nayara. Tentamos todo o tempo manter. Vou passar na sua, essa casa essa semana. Vou fazer um bronze lá com você, viu? Meu bem, que a gente vive mentindo. Afinal de contas, é verão. Tem que estar bronze. A gente já não tá mais na base do só você. Pitos Lanche! É mais que um lanche, é uma refeição. Não, não. Ai, meu leitão! Já não dá mais na base do só vou se você for. Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Hei de achar alguém que me dê amor. Que fale só. Olha o coração, Alan Sedutor. Olha o coração. Pra que eu possa pensar. Aqui no Ipanema. Que a violência já não representa nada. Que a paz já foi encontrada. Que a guerra acabou. Já é, já é, já é. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, pintou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Bora pra cima, Erlon! De muitas pessoas que acreditam que o amor existe. É a querida Dora. Ela que é a esposa do meu parceiro. Aí o meu bailarino, professor Ronaldo. Já possa viver. Um abraço. Já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. Para Silmara. E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume. Querido alemão, a velha guarda do maestro. Valeu, valeu, Vitinha, valeu, meninas. Obrigado pelo carinho, viu? Tamo junto aqui na carroça. Simbora, Otero! Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Claro, a gente não pode deixar de abraçar a minha empresária Gorete. Ela que é proprietária do Bar Calypso, lá de Coraci, juntamente com a Daiane, aí a Jane, o Feio. Feio saudade, a Joelma. Bar do Calypso, fechado com o maestro. Alô, Gorete! Minha corinda. Querida Gorete, um beijo pra você, Gorete. Me diz tanta ternura. Bar do Calypso. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Ai, Nisse. Nisse. Beijo pra você, garante. Pra onde olham? Oh, fechado, olhos, fechado. Eu não sei. Só sei. Só sei. Só sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Ai, seu jeito de falar. Aí o casal Daniel e a Estela. Ternura. Valeu a presença. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. No fundo do espelho, onde você se vê, esconder. Bora apertar mais um pouquinho, bora apertar. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Meu querido Tilvão, aquela Tilvão, presidente lá do São Joaquim, na Marambaia. Tamo junto aqui em Ipanema. Solte a menina que ainda existe em você. Sua história. A sua história é tão bela. Minha querida Dila. Ela comanda nossas divas. Alô, Dila, um beijo pra você, Dila. A sua novela é a atriz principal. O Júnior Martelinho de Ouro. E a sua esposa Priscila. Você não vai. Olha a presença. Ainda é tão moça. Tem tudo pra ser feliz. Você pode brilhar. Vou dar um forte abraço, meu grande parceiro Rione e o Punk. O DJ aí do Búfalo do Marajó está aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Meu grande parceiro Doutor Will. E a nossa empresária, minha patroa Andresa. Ali com a gente, obrigado pelo carinho. E já por aqui. Alô, Ipanema! Dia 10, o aniversário do patrão Carlito, lá na Via Show. Vai ser uma loucura, meu irmão. Foi só se alô, viu, Toninho? Calma. Solte a menina. Calma. E ainda existe em você. Segue o fluxo, Toninho. Sorria pra vida e recomece a viver. Lúcio CDs. Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Lá no fundo do baú. Tão perto o pensamento, tão distante. Bora, Deca, te segura, Deca. Morrendo de amor. Ao seu lado. Olha, amiga Andréia. Por que Andréia? Essa frieza, meu. Ao lado dele, o melhor homem do mundo. Que meu amigo Silvio. Dança inesperada. E aí, Silvio? E aí, Andréia? Parece já não ter motivação. Sem o seu andarilho, eu fico enciumado. Luiz Twist. Na hora do beijo você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. Saudade. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga, meu amor, me diga. E é mentira este seu castigo, que só faz assim para fazer ciúmes, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca. E hoje vai dormir comigo. Aqui é sem limites. Aceita, meu amor. Meu peito, não corre perigo. Olha Thaís. Aí a Casey. Alô, Pipoca. Saudade. É carroça. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade. Professor Ronaldo, como é que tá a língua aí, Ronaldo? Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Minha empresária Gorete, lá do bairro do Calypso. Com meu toca-fita conterrânea de Abaetetuba. A nossa canção eu ouvi. A fechada com o maestro. Correndo nas curvas da noite, chorando. Buscar você. Saudade. Essa é a carroça da saudade. E aí, Pipi, aqui no roteiro. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção. Esse é velha guarda, viu? Careca, é velha guarda, meu amigo Silva da Marambaia. Vai, Silva, vai. Vai. Toma logo aquela pílula azul, Silva. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Aí o choque da pedreira. Como é que é? Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. A carroça. Da, da, da. Eu não acreditei, você não estava mais. E aí, Suzy? E aí, Suzy? Me belisquei com meu parceiro Jay Danilo também já por ali. Que não era um sonho. Desde cedo. Aí, Danilo! Tem... O homem que comanda em Coraci. Tudo e não fui capaz. Cadê o Marcelo, Danilo? Cadê o Marcelo, Danilo? Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e planos. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você. Minha cabeleireira de luxo, minha amiga Nanda. Recordações. Bora, Cíntia. Ilusão. Só na categoria Cíntia, vai. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Cadê a rica, hein? Rica, cadê você, Rica? Ainda não vi ela hoje. Ah, tá ali, Rica! Ainda guardo em minha boca. Estamos tocando no quintal dela. Daqui a pouquinho vamos tomar aquele açaí lá. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. mesmo pensamento, eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora, fazer você acreditar que eu sempre te amei, fazer você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Direto do túnel do tempo. O maestro consagrado em aparelhagem do Pará. Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, água do sol, que fale do mar, que fale da vida. Água, cadê o bigodinho, hein? E de Deus. O bigodinho caiu na brecha. Você, diga que você pretende. Cadê o Lelé? Tudo deixar. Liga pro Lelé, vem pra cá, menina, vai. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E aí, Rose, comigo, amiga Rose, um beijo pra você. Que tenha um barco para pescar, olhar ao voltar, que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se pôr e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único. Diga que você pretende tudo deixar. Aí a dupla consagrada lá do Búfalo do Marajó. Os meus parceiros aí, Reone Punk. Sempre que a gente tem uma folga, a gente vem passear de carroça. Aí, Reone! Aí, Punk! É nós, estamos juntos! Meu maestro, a nossa deputada Rilce Nicodemo, ela que tá no apoio, apoiando o aniversário, claro, do nosso patrão Carlito, que vai acontecer na véspera do Dia dos Pais, na Via Show, Carroça, Rubi, Príncipe e Sideral. Alô, Rilce, um abraço pra você. Hoje é aniversário do Marlon! E aí, Marlon? Vai! Carroça, Rubi, Príncipe Retrô e o Sinaral do aniversário do Carlito! cima, meu maestro! Meu amigo Wellington, dos Potentes, um abraço pra você, viu? Alain. Égua, essa do Mesquita foi porrada, mano. Alô, Dega Juju! Sou uma ave que voa. Ai, pai, para! Que vagueia por qualquer caminho, procurando. E amiga Dila, um abraço pra você. Daqui, Sanamanha, né? Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Já já, lá da Sauri Frangina! Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Saudade. Quero. E aí, Bibi? Aqui de Outeiro. Um abraço. Se entregue a mim por inteiro. Essa é a história do Tom. Não tenho dinheiro, mas tenho muito amor pra dar. Não tenho dinheiro. Uhul! Só tenho carinho e amor para amar. Aí, Cíntia. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Ele é assim mesmo que posso fazer. Se ele tá solteiro mesmo, né? Não dá em nada. Opa, cadê o babuíno, hein? Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro. Meu maestro. E só fique por querer ficar. Toca mais uma! Carroça. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto. E o Vanderlei? Em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo. O coração da Bia tá abrindo, né, maestro? Todo meu carinho lhe entrego. peguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E a experiência? Vem você. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu lhe aceite outra vez. E essa vinheta aqui, ó. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. A melhor sequência. Não estaria. Meu irmão, pelo amor de Deus. E em seu rosto rola. A melhor sequência é com ele. Aí, DJ Toninho. Estava ao meu lado vivendo. DJ Toninho. A melhor sequência é com ele, meu DJ Toninho. Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. E aí, Rica? Mas eu lutava e pedia a Deus. Já já ela vai fazer uma farofa. Os DJs da carroça. Da saga desse amor. Lá da sua humilde residência. Eu te adorando tanto. Eu te amando tanto. Eu nem notava. Aí, gordinho! Que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches. A melhor sequência. Que em tuas mãos, meu irmão, pelo amor de Deus, sorte, DJ Toninho, a vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho, alô, Bia, eu mesmo traço. A melhor sequência é com ele. Quero DJ Toninho. Abraço, primeiro lugar. Voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão que ficou pra sempre no meu coração. Aí, Virgínia, a tua história. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Ele com a cevada. Tomar tempero, mel no teu batom. Meu amigo Fábio Leão e a Natália Viega. Foi tão pouco já. O valor desse casal aí, viu? Não durou mais que um verão, mas deixa o mar. Aí, Natália. Dentro do. Cadê o Caleb? Meu coração. Lembra, lembra, lembra. Como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu ali querendo me chegar. Me chegar. Charme, você me esnobando e eu na minha. GDB e vontade e o Malha da GDB que você estava afim. Flashback, flashback. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.